Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e tudo começou com um pacote de meio quilo de M&M's. Aqui é a senhora Jovem Nerd, eu faço um brownie de 8 mil calorias. Aqui é a portuguesa e a minha cura da minha obesidade é deitar numa banheira de clara de ovo. Mas sem contar, é verdade, essa história é muito boa. Que isso, aqui é o Azaghal e eu odeio que... Então, muito bem, estamos aqui em mais um Nerdcast Família, né, que os nerds, por incrível que pareça, adoram. É, eles sempre pedem repeteco português, senhora Jovem Nerd, então estão elas aí, e nós vamos falar sobre a praga de nossas vidas. Que é a comida, rapaz! Ai, ai, a senhora Jovem Nerd não sofre desse mal. Só nós três aqui. Eu não sofro com a comida, eu sofro quando eu tenho que me privar dela. Verdade. É isso que eu ia falar. A nossa praga não é comida, é alimentação saudável. Pois, aqui é o trio Nagô. Ai, ai. Quer saber quem é merda, quem é bosta, quem é cocô. Nerd pode perguntar, caraca, comida? Como assim? Né? Dieta, essas coisas? O que, que tem a ver com o Nerd? Olha, eu te digo, a gente já vendeu bastante camisa GG e 4G. É, o ponto forte da loja. Tem muita gente interessada no assunto. É. Então vamos lá, vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para as nossas leituras de e-mails. Muito bom, muito bom. Sim, vamos. Tivemos um recorde de e-mails nesse cast. Pessoas se empolgaram realmente com a possibilidade de ganhar alguma coisa, né? Azaghal falou que poderia acontecer novamente até o dia 30 de abril. Que dia hoje, Jovem? Tá na falta, estamos no início de abril. Olha só, estamos convocando, porque nós convocamos no Nerdcast passado as pessoas todas a votarem no IBES, comprovaram, muitas mandaram screenshots pra provar que elas voltaram, etc e tal, não sei o quê. Vamos agradecer de joelhos agora em voz rápida, acelerada, porque foram muitas pessoas, senão vai ficar um saco. Peter Frederick Hanson, Renato Gomes, Gustavo Lencin, Hamilton Nunes, Evandro Veveiros, William A.S., Caio Ribeiro, Alexandre Estebanês, Rafael Pog, Rodrigo do Quarto Sinistro, Ueno, Pedro Totoro Maligno. Vamos agradecer também a Marília Cecília Fernandes, Rafael Lã, Bruno Lima, Denis Rodrigo, Tomás Ronaiser, Matheus Kiskissian, Vinícius Brito Rocha, Adriano Firefox lá do Sul, Luiz Seron, Juliano Yamada, Guilherme Froes, Thiago Ramone, Luiz Freitas, Rafael Henrique, Fernando da Rosa, Ricardo Yabicu, Marcos Vinícius, Arthur Henrique, David Elven, olha só que coisa, Bianca Bale, Luciano Silva, Antônio Bento Neto, Kedley Barbosa, Peter Guimarães, Matheus Rodrigues, Fabiano Bialek, André Gross, Denise Ventura, Alexandre Peret, Lise Gonçalves, Jonas Bittencourt, eu conheci o Bittencourt, Marcelo de Carvalho, Guilherme Garcia, e agradecimento a Jeff Skate Rock, muito obrigado Jeff Skate Rock, você anda de skate e você gosta de rock. Renato Savignani, Rodrigo Fernandes, Lucas Ferreiras, Lucas Fragas, Murilo Campos, Nelson Alencar, Henrique Mercedes, tem um bairro em Curitiba chamado Mercedes, Leonardo Lima e o pai dele que votou também, Yasmin Gabrig, André Abreu, Dailon, Rodrigo Maués de Faria, Cláudio, o Dragão Dourado, Tabata, que quer ver mais filmes de zumbis, Andréa Nunes, Bruno Tchek, Diego Moreno, Anderson Cristiano, Guilherme Moreira, Bruno Alves, Antônio Afonso Dourado, Caio Castanho, Marcos Roberto, Adriana Crespo, Laura Reis, será que é parente da Karen Reis? David Antunes, Maurício Marcondes, Tereza, parabéns! Muito obrigado, Tereza, ponto pra você. André David, Diogo Reis, David Swatz, Pedro Martim, Edivando Tertuliano, Rodrigo de Castro Macena, Leonardo Maia, Matheus Henrique Santos, Rodrigo Lírio, Tatiana Regis, volta ao final, Alex Barbosa da Silva, Maria Angélica, Felipe com PH, Leonardo Louro, Rodrigo Yoshi, Rafaela Fonte e... Cris Dias, que eu obriguei a votar hoje mesmo e não querendo. Excepcional. Muito obrigado, galera. Obrigado de joelhos. Agradecemos. A gente notou que deu uma subida, né? Nosso percentual da semana pra cá. graças a essa galera, Zagal. Esses caras são todos fodas. Então, e eu vou lançar um outro desafio logo em seguida pra galera não esfriar. Eu desafio todos esses a depositarem R$10 na conta do Jovem Nerd. Excelente, excelente. Muito bom. Mas se vocês não quiserem fazer isso, podem comprar camisas na Nerd Store que vocês ganham algo em troca do seu dinheiro. Muito bem, e recados da paróquia, temos que agradecer ao Diego Moreno, que mandou um e-mail pra gente, ele é técnico de áudio, e ele deu várias dicas poderosas pra gente editar o Nerdcast. Exato. Se o áudio desse programa tiver melhor, parabéns pra ele, se tiver pior, a culpa é dele também. E também agradecendo ao Reinaldo Andrade, que fez um desenho do Jovem Nerd transformado em zumbi, empolgadaço com o último Nerdcast, e mandou, tá aí no link do post, deu uma olhada no desenho dele, muito legal. E rapaz, Nerdstore. Que problema. A gente falou assim, vamos fazer um estoque pra durar um mês, né, pelo menos. Certo. Aí quando estiver acabando, a gente manda fazer mais. Durou 4 dias, malandro. Estrela, cara. As camisas Protocolo Blue Hand quase acabaram, só tem alguns tamanhos, só tem, sei lá, Baby Look, P e tal. As camisas Acre acabaram todas. Não sobrou nada, maluco. Agora você sabe que o pior disso tudo foi a dificuldade que foi conseguir fazer essa greve dos Correios, justamente pro pessoal não ficar reclamando que a camisa... Você vê o nosso poder de influência. Mas então, galera, olha só, a gente até recebeu um e-mail. Olha, gente, vocês falaram no Nerdcast que teria uma reposição e eu fui lá no site e não apareceu no sistema. É, porque acabou mesmo, cara. Acabou bobeira, cara. É que nem lançamento de iPhone, meu irmão. Tem que chegar cedo na fila, senão acaba. Então, olha só, as camisas já foram encomendadas, mais uma reposição. Nós estamos preparados, pedimos mais ainda dessa vez, né? E nós vamos avisar quando estiver chegando, beleza? Certo. Vamos lá, e-mails a comentar, muitos e-mails sobre zumbis, muitos e-mails falando que nós não comentamos sobre o filme Eu Sou a Lenda, Zagal. O filme é uma merda foda, pronto, tá comentado. Não, é o seguinte, Eu Sou a Lenda era um livro, tiveram dois filmes antigos e os inimigos do filme eram mais pra vampiros no livro e tal. E nesse último filme que eles viraram meio que zumbis, mas eles também não gostavam de luz. Então, pô, misturado, o filme não é tão bom, não valeu comentar. Não, bom não. O filme é uma merda foda, você pode falar. Não, o início do filme é maneiro. O início é aquela cidade vazia e tal, irado. É, mas depois ele fica... filme videoclipe, exatamente, falou tudo. Nada demais depois. E outra coisa, falando outros e-mails falando que os zumbis do Extermínio não são zumbis de verdade. São pessoas com o vírus da raiva maluco. Então, cara, olha só. Se você pegar raiva hoje, Jovem Nerd, você só vai morrer. Exato. Agora, se no Extermínio, quando as pessoas pegavam raivas, elas enlouqueciam e comiam outras pessoas. Isso é zumbi, rapaz. Não é, cara. Tá morto, não, pegaram, é o vírus que eles inventaram pra ser isso. Exatamente. Naquela merda de Eu Sou a Lenda, era um vírus da gripe pra curar o câncer, sei lá. Exato. Aí vai. Não é morto-vivo, certo? Mas é um tipo de zumbi. Vamos lá. Primeiro e-mail de Bruno Trancoso, 25 anos, do Forte Guaranhuns, Espírito Santo. Granhuns, será? Guaranhuns, tô maluco. Eu tô lendo muito Cornel, cara. Vamos lá. Indo direto ao assunto sobre o Nerdcast de zumbis. O tal jogo que você joga como zumbi... que você falou, devia ter um jogo que você joga como zumbis, lembra e tal? Uh-huh. Existe um jogo, é chamado Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. É um jogo lançado pra Xbox e PC e você joga basicamente como um zumbi comendo o cérebro das outras pessoas. E também, quando vocês comentaram sobre a invasão alienígena no mundo de zumbis, eu achei que seria a deixa para tratarem de Marvel Zombies, a melhor série em quadrinhos americanos que eu tive o prazer de ler até hoje. Agora eu abro um parênteses, teve gente também mandando e-mail falando sobre isso e dizendo que também era horrível. Opiniões divergentes. Mas tem a série de quadrinhos famosíssima, Marvel Zombies. Rafael Pog. É Pog ou é Pog? Ah, eu não lembro mais. A gente, né? Leva também. Rio de Janeiro. Como vocês esqueceram de... Eu sabia. Alguém, graças a Deus, né, cara? Eu achei que ninguém ia perceber. Eu, quando a gente tava editando, eu falei, caralho, esquecemos Jovem Nerd de Cemitério Maldito. Exatamente. Pet Cemetery. Do Stephen King, que virou um filmaço e bababá. diz ele, e esquecer a música do Ramones e tal, whatever. É, como vocês puderam também esquecer, e eu também falei, Jovem Nerd, exato, o rei dos zumbis, Jason Voorhees, que eu não sabia que nome era esse, de sexta-feira 13. Pois é, Nagal. Eu falei, caralho, como aqui que a gente esqueceu desses dois? Vamos gravar um adendo e encher de risada do Taquinho. Cara, o zumbi mais motherfucker de todos, Jason Voorhees, cara, que canelada. Lógico, lógico. Luiz Freitas, 37 anos, Sorocaba. Olá, Jovem Nerd, Azaghal, Mestre Supremo do Universo e Rolo da Oceania. Seguindo a orientação do último Nerdcast, acabo de votar no IBES. Não contente com isso, descobri que é possível votar no IBES a partir do celular. Isso mesmo. Agora, aqueles que não votaram por preguiça de fazer o cadastro não têm mais desculpas. Simples. Envie uma mensagem de texto com o nome do site em que deseja votar, por exemplo, Jovem Nerd, para o número 49120. Repetindo, 49120. Como o Jovem Nerd concorre em três categorias, blogs, humor, lazer, entretenimento e blogs notícias, e também na Nerdcast, que ele esqueceu, você receberá uma mensagem com as opções 1, 2 e 3 para votar. Faça o que eu fiz, vote nas três. Bem, você paga 31 centavos mais imposto a cada voto, aquela história e tal. Mas, whatever, tem um bando de mané que liga pra Big Brother, pra outro mané ganhar 1 milhão. O que é bagatela de 1 milhão de reais para ajudar o Jovem Nerd. Então, toma aí, se você quiser, vote pelo celular. Agora, vê esse negócio de mensagem, né? Tá uma febre maluca, né, esse cara? Negócio, tudo... Nossa, SBT é só isso agora. Você sabe que eu pensei nisso também, cara? É. Quando a gente faz os castings, a gente podia fazer que as pessoas votassem por celular em vez de olha só, é bom que a gente embolsava algum, né, cara? A grana, né, cara? Excelente, vamos procurar alguém. Glauco, 17 anos, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. É mais um e-mail sobre os zumbis, Nerdcast 106. Uhum. Eu recebi um e-mail, cara. É engraçado, as pessoas, elas ficam eufóricas. O cara escreveu um e-mail, não foi esse, foi outro. Que taco de beisebol não serve porque se bater num braço do zumbi não arranca a cabeça. Esse cara não sabe com quem tá falando, meu amigo. Quando eu bato com um taco de beisebol, se tiver braço, vai junto com a cabeça longe. Mas voltemos para o Glauco. Depois de terminar de escutar o Nerdcast número 106, percebi que era o momento certo para relatar o meu kit anti-zumbi. Primeiro, mochila, depois bota, uma só, depois rifle, sem balas, machado, punhal para se matar, né? Retrato da família, provavelmente todos já estarão mortos, bandana do Iron Maiden, por que não, né? Escova de dente, dente de poder, sacanagem, cigarro, não fumo, mas tenho certeza que após a invasão começarei. Por que não também? Ou então serve de moeda pra alguma coisa, né? Cigarro é dinheiro no futuro apocalipse. Exato. MP4 com músicas zumbi rave, metal, do melhor gênero possível. Cartas de baralho, caso encontre algum sobrevivente. Uhum. Óculos Ray-Ban, não poderia faltar. E eu incluo aqui alguma revista de mulher pelada, meu querido. Por que não também? E como vocês falaram, cadê as fotos? Cadê as provas? Bem, antes de eu terminar de ler, eu falo que eu não preciso de prova disso, cara. Eu quero prova que vocês viram a camisa no Uruguai vestida pelo presidente. Mas ele mandou a foto, está aí no link do post. Veja a foto do kit anti-zumbi do Glauco, que é muito maneiro. Eduardo, 31 anos, Salvador, Bahia. O senhor do Oceania está certo, o ataque dos zumbis é inevitável e só sobreviverão aqueles que desde já estiverem preparados. Avisa aos nerds do país que o núcleo de resistência nerd da Bahia já traçou seus planos para quando o dia do juízo final chegar. Marcamos o ponto de encontro onde iremos montar a base de resistência. Graças ao filme Madrugada dos Mortos, todos acham que o melhor lugar para se proteger de um ataque de zumbis é um shopping center. Ponto. Quando ele diz graças ao filme, ele queria dizer, na verdade, infelizmente, né? Exato. Todos que pensam assim morrerão cedo. Eu concordei com esse cara. Esse cara tem get a point. Exato. Olha. Sem energia elétrica para manter a comida refrigerada, os estoques de alimentos das praças de alimentação não vão durar nem um mês. É por isso que o NRN, Núcleo de Resistência Nerd, vai usar um mega boga hipermercado como base. Perfeito. Lá teremos muita comida e água, banheiros razoáveis, todo tipo de equipamento necessário para sobreviver a um longo cerco. E além disso, os hipermercados têm menos entradas, então são mais fáceis de defender, olha só. Parabéns, cara. Tudo bem, parabéns. Que a comida lá não vai durar pra sempre, etc, mas realmente as chances de sobrevivência são muito melhores no hipermercado, então fique ligado. Esse cara, Parabéns, cara. A gente vai fazer uma ratificação no protocolo Blue Hand. Exato. Colocar isso, cara. Exato, muito bom, é verdade. Parabéns, cara. Qual o nome desse cara? Eduardo. Parabéns pra você. Você será citado no protocolo Blue Hand. Elton Rubens, que agora só chamo de Nelson Rubens, Caruaru, Pernambuco. Sou fã do site há muito tempo e escuto o Nerdcast desde seus primórdios, mas tenho que admitir que pela primeira vez na história fiquei decepcionado ao ouvir um Nerdcast. Oh. Decepcionado, só pra ele saber, é com o pé mudo. Para com isso, coitado. E foi pelo simples fato de que vocês não deram a mínima para o filme Brain Dead, do Peter Jackson, que chegou ao Brasil com o nome fantástico de Fome Animal. Eu ainda digo mais, cara. Vou cagar gigante de novo pra esse filme, que é uma merda. Você já viu? Já, próximo e-mail. Sério? É ruim? Sério, chega. Whatever. Luiz Seron. Não disse onde é, mas é bom o e-mail. Me lembro que, junto a um amigo, criamos uma teoria semelhante já aplicada por Azaghal e gostaria de compartilhar com vocês o paradoxo do ou não. Olha essa, Azaghal. A teoria consiste em que o ou não poderia ser aplicado ao final de qualquer coisa que seja dita. Logo, tudo tem um ou não, certo? É. Mas, aplicando a teoria a si própria, criamos um paradoxo. Tudo tem um ou não... De qualquer forma, sei que nos divertimos muito com a teoria entre uma partida e outra de truco. Ah, esses nerds estão demais. Isso é muito, isso é teoria nerd total, né, cara? Você viu um e-mail de um nerd que tava numa lan house, alguém falou uma coisa, ele falou ou não. E aí lá do outro lado ele escutou, Azaghal, tu joga Counter-Strike? Tá vendo que você tá demais, cara. Ah, ninguém te segura, meu velho. Ai, ai, meu Deus. Vamos comer. Sabe, Jovem Nerd, que hoje em dia o nerd não tem só o nerd que come até se destruir, sabe? Não. Hoje em dia tem nerd vegetariano, né? Ah, até é. O Babu é um bom exemplo disso, né? As vacas são vegetarianas, estão lá, meu filho. Um corpinho que é uma inveja. Jovem Nerd, depois que viu aquele documentário lá da carne, dos primatas, né? Ele nunca mais vai deixar de comer carne. Não, né? Porque eu vi eu não tô falando que eu sei disso, tô falando que eu vi na TV. Dizia que os nossos antepassados das cavernas, quando inseriram a carne na sua dieta, por causa da proteína, né? Os cérebros cresceram e nós estamos aqui graças a isso. Falando aqui nesses microfones, ao invés de estar comendo o piolho da cabeça do outro. Coçando o rabo e cheirando o dedo, né? Então eu falei, cara, acabou... Acabou a minha culpa de comer carne vermelha. Fala, macaco, eu tava outro dia vendo um programa desses que mostra os macacos. Ai. A memória dos macacos, sabe? Ah, qual é? Sei, aquele que eles ficaram apertando a sequência. Não, foda-se a memória dos macacos, isso não importa. O que importa é que era aqueles chimpanzés e tem uma bunda gigantesca e agressiva e que as fêmeas têm a xepa, cara. Quanto mais elas envelhecem, maior... Ah, cara, a fêmea era tão velha e tão agressiva que ela sentava na própria como se fosse um que banco. Chip. Ai, que nojo, Azaghal. Você tá falando do órgão sexual? É. Que isso, cara? Para com isso. É. Eu tô falando pra você que o negócio inchava e ia pra fora. Que nojo. O que isso tem a ver com comida? Até um sanduíche, isso pode ter um valor no... Eu, cara, só gosto de comidas ibéricas, né? Se não for amarelo, eu não como. Como assim? Exemplifica. Você repara que todas as comidas mais gostosas têm alguma coisa amarela no ingrediente dela. É, gordura, é verdade. Né? Paella, risoto, macarrão, verdade. Massas em geral, carne tem a gordureba amarela. É, tudo que é esverdeado significa, né, verduras. E... Verde, na verdade, na alimentação é negativo, né? Não tá. Então quer dizer que as cores quentes são as boas. São as boas, entenda como você quiser isso. A mãe do Jovem Nerd, quando viva, dizia que na mamadeira, quando o Jovem Nerd via uma coloração diferente, que ela tentava misturar alguma coisa saudável, ele não tomava. É? Não sabia disso. Isso ela me disse. A mãe do Jovem Nerd esquecia de dar água pra ele. Que isso? Passou a infância sem beber água. Que isso? Mentira. Que sério? Isso? Que horror. Ela contou. Ela, ai, meu filho tem prisão de ventre. Isso no Mago Nerdcast. Precisando ver. Ai, você é maluca. Que é isso? Você tá maluca. Esse comentário. Gente, essa, olha, essa não. Parte eu nunca ouvi. Eu ouvi a parte da mamadeira com a diferença. Ela falou que o menino tinha dificuldade ao banheiro porque ressecou tudo lá pro dentro. Ela tinha que dar água. Como assim? É, sabe? Jovem Nerd, isso é um negócio sério. Você tem que ter fibra, cara. Não, cara, olha só, não tem esse problema, não. Você tá maluco. Não, mas a gente tem comendo fibra, eu comprei lá. Meu problema tá resolvido há muito tempo já, cara. O Remy é um aficionado por defecar, vocês sabem disso? É. Ele fica regulando o rabo do cachorro. Ele fala, o cachorro tá com vontade de ir ao banheiro ali, ó. Vou levar ele pra passear. É. E arrasta o cachorro não o quer nada, sabe? O ânus está pulsando. Está com o c*** pra fora. É, cara, o Sr. M, ele tomava Metamucil pra poder... Que horror! É, pra poder cagar 3 vezes. Agora ele toma farelo, que é natural. Mas é bom, a fibra. Mas cara, ele tá certo, ele faz lá, coitado, cara do senhor Eve, que horror que a gente tá falando. Quem me dera ir ao banheiro 10 vezes ao dia, está uma criança só. Eu nunca, eu acho insuportável ir ao banheiro, cara. É, mas tu vai o tempo inteiro, nunca vi coisa igual. Eu vou ao banheiro após as refeições, porque, cara, é uma fila. Agora você imagina quantas refeições, desgraçado. Ai, português entregando. Não, cara, mas sabe o que eu acho mais engraçado? É aquele gordinho que tenta justificar tudo que come, sabe? Tipo, o Carlos Voltor é assim, cara. Toda vez que ele vem aqui, sei lá, ele diz: não, olha, eu tô sem comer nada o dia inteiro. Não, não tomei café da manhã, não almocei, sabe? Pra justificar o que ele tá mas comendo. Mas todo gordo é assim. Ele fala: gente, não comi nada hoje, não como nada desde ontem. O Carlos era assim. Não, aí não. Um dia, a gente foi na casa dele. E aí o Carlos trouxe um Pirex de macarrão, cara. Aí ele falou: Carlos, você vai servir ou não? Eu falei: não, esse é o meu, vai lá pegar na cozinha. Ai, já come no Pirex, cara. Aí teve aquela história: mas eu não comi nada, não sei, não tomei café, tararau, e essa história. Ah, mas ele sempre faz isso, cara. Eu sou gordo que eu tô de sacanagem, né, cara? Que eu tô de sacanagem. Eu não como nada que faça bem. Ah. Até um sanduíche, isso, pode ter um valor no... Eu gosto de comer bem também. Como de tudo. O problema é que eu como de tudo mesmo. Eu não sou ligado em doce, sabe qual é? Eu não tenho essa parada: ah, eu tenho que comer um chocolate. Ai, nossa, meu Deus do céu. Esse não. É o meu mal. Eu gosto de comida. Exato. Sabe? Eu gosto de mastigada, da sustância. Sabe qual é? Salta e porca. É, como bom, exatamente, não. Cara. Pô, essa gosta é de carne. Este maluco aí, a churrascaria todo final de semana. É um porre isto. Eu cheguei à conclusão que não dou a mínima pra carne. Toda que eu provo, eu falo: está uma bosta. Isto está uma bosta. Isso? Pra mim tem tudo mesmo gosto de carne vermelha. Ah, não. Resolvi que não vou mais comer carne. Olha aí. Vou ficar magrinha e cabeçuda. Ah, é isso. Ah, é isso. Ai, será que ser vegetariano emagrece mesmo? Não é só carne, né, portuguesa? Pois é, eu vi um experimento na televisão que eles pegaram umas pessoas e deixaram, sei lá, 10 dias, eu acho. Tipo no zoológico. Ah, isso é uma sacanagem, isso é uma escrotização com o ser humano, cara. Ih, mas é maneiro. Eles levaram os caras pro zoológico e eles deram assim: vamos dar alimentação de zoológico pras pessoas durante 10 dias. Foi. Aí eles davam 5 quilos de alface pro não, cara. Não, era 5... É, isso era. 5 quilos de comida crua. Crua, tudo cru, comendo lá. Isso não prova nada, você sabe. Não prova, lógico que não, pois é. Ué, mas eles emagreceram. Aí emagreceram e foram pro inferno durante 10 dias. É de desgosto, Agatha, não é por causa da comida. Verdade. Você emagrece de tristeza e desgosto. Ué, tem uma coisa. Passa o dia inteiro numa jaula, comendo 5 quilos de alface e as pessoas batendo foto de você, cara. Não tem mais coisa. Eu já tava jogando merda pras pessoas há muito tempo. Você explicou tudo, Azaghal. Essa que é a única diversão do filho da puta. Cacho tá com cocô. Exatamente. Ai, tô me escrotizando nessa porra. Toma cocô pra vocês, seu filho da puta. Que horror, gente. Falando em comida de animal, a portuguesa ela tem o estranho hábito de comer ração de cachorro. Eu não como ração. Eu provo. É o Mike Mix. É de boa graça pros cães. Eu não tô... Ai, que ótimo. Se os alienígenas chegarem aqui na Terra e achar que a gente é cachorro, é pelo menos já sei qual ração vou comer. Ai, ai. Ah, eu já provei ração. Mas isso vocês sabem por quê, né? Porque existe uma mítica da família portuguesa e senhora Jovem Nerd que cães são seres humanos peludos, né? É verdade. Em paladar. É verdade. Sabe? Então é fiambre o dia inteiro. Ah. Ai, eu dou um pedaço de alface e o bicho não mete na boca. Não, é o cheiro. Que ele é carnívoro, ele não é herbívoro. Mas eles ficam exigentes. Eles não, o cachorro tem pouco paladar e muito mais olfato. Então, ele tá comendo com cheiro, tá bom do mesmo jeito. Então o cheiro vale mais do que o gosto. Seja especialista nesse assunto que esteja ouvindo o Nerdcast. Deve-se dar fiambre pro cachorro? Ué, gente, feito de peru light. Só com manteiga, porque sem manteiga o cachorro não come, só com manteiga. Ah, é, isso não, mas isso eu sou contra, isso aí não sou eu, não. Ai, meu Deus. Isso aí, eu não tô estudo, não, tá? Eu dou de vez em quando, assim, alguma coisinha, fico com pena, mas eu dou ração todo dia. Mas eu provo a ração pra ver se é salgada demais. Ai, meu Deus, português. Tem uma que é mais salgada, tem outra que é mais amarga. Ah, o que eu provei era sem sal. Até um sanduíche, isso... Pode ter um valor no tri. Vocês se lembram como vocês começaram a engordar? Sim. Ah, eu falei, caraca, mas eu... Flashback de Lost, cara. Eu tinha 10 anos de idade, fui pra Espanha passar 3 meses lá. Uhum. Eu era um garoto esbelto. Olha só. Saradinho pra idade. Pra idade. E eu... E é bastante, cara. Eu comia prato de trabalhador do banco. Esse garoto come, não engorda? Impressionante, né? Toma aí! A inveja é foda, cara. Olha só! Porque nesta época eu me exercitava constantemente. Eu fazia judô, natação, sempre fazia 2 esportes, né? Pois é, e depois de 10 anos passou a exercitar só a mão. Pois é, tá vendo? Já melhora também. Que isso? Aí, olha só. Piadista. Eu fui pra Espanha quando eu tinha 10 anos de idade. Era no inverno e a comida na Espanha é a base de ovo, batata e porco. Caraca, cara. E eu passei 3 meses comendo ovo, batata e porco, sabe? Uhum. Eu não fazia nenhum exercício, assim. Minhas brincadeiras eram que nem o Fabio Abu, matar galinha, sabe? Mas não tinha nada, sabe, carregar tronco nas costas, não fazia nada disso. Uhum. Eu tava achando tudo ótimo, frio do cacete, eu tava me enchendo de comida, né, cara? Uhum. E cheio de casaco, não via nada. Tava achando que era o casaco. Não, quando eu cheguei aqui... Tirou o casaco e continuou em classe. Que sacanagem. Cheguei aqui, fui na aula, no primeiro dia de aula, né, com o uniforme do ano passado, Baby Look, sabe qual é? Cara, e meus amigos ficaram horrorizados. Eu não tava imenso, sabe? Eu não tava nhonho. Uhum. Mas eu tinha engordado, sabe? Uhum. O suficiente pra nego falar, caralho! Gente. E desde aí, exatamente. Foi uma ladeira só. Uma ladeira pra baixo, cada rolada eu aumentava um pouco mais. Também era magro, né? Adolescência, 13, 14 anos, fiquei fazia magrinho. Fazia natação, futebol americano. Tararão. E aí... A minha mãe era guia de turismo e ela trazia... Assim, de repente ela começou a ir direto, né? Trabalhando, levando o grupo pra Disney e tal. Aí ela trouxe... Gente, olha o que eu achei! Você não vai acreditar! Ela tirou um saco de M&M's de meio quilo. Ah, tudo lá, aí, né? Pá! Aí ela... Muito borboleta, né, cara? É. Nesse momento você podia ter falado, né? E jogado pro lado, exato, né? E você exatamente. Aí... E, maluco, essa é a época do dólar um real, então ela ia toda hora, de 15 em 15 dias, ela descia, subia, cara, e vinha cada vez mais sacos de meio que... de M&M's. E aí começou, né? Era marshmallow, ela era... abriu a mala e saiu só em mim! Cara... Ai, aí nunca mais recuperei. É, mas você começou a ficar guloso. Aí quando ele ia lá em casa, eu lembro disso, ele era magrinho, aí ele já tava guloso, lá em casa tinha muita besteira pra comer. Ele saía lá do quarto e ia pra cozinha. Aí tô vendo que ele tá demorando, aí daqui a pouco ele chegava, o que você tava fazendo? Não, eu fui tomar uma água, não sei o quê. Aí vinha com a camisa cheia de farelo, sabe? Aí que porra é essa, cara? Primeiro você sabe que não tava no quarto da empregada, né? Aí o que que é ai, isso? É farelento. Vinha cheio de farelo de lá de dentro da cozinha. Começou aí também. Aí tem uma filmagem sua também, que a gente tem você com a do box no colo, neném. Aham. Uhum. E ela comendo biscoitinho e você, dá pro tio, dá pro tio, dá pro tio. A criança comendo biscoitinho, ele dá pro tio, dá pro tio. Ah, tem que botar isso no YouTube, cara. Eu, pra falar a verdade, nunca me achei magra, né? A verdade é isso. Eu não sei quando eu comecei a ser gorda, que pra mim eu sempre fui gorda. Que mentira, meu Deus. Sempre me achei gorda, mesmo quando era magra. O que posso fazer? Nunca me enxerguei magra. Aí a minha avó ficava, olha que absurdo, tu é muito magrinha. Fica falando que é gorda, Deus castiga. Deus castiga, putz grila. Deus castiga há 8 anos. Ai, meu Deus. Ai, mas é então, pelo amor de Deus. O problema é que o nosso referencial fica sendo, né, as coisas acima do peso. Então, a gente acaba achando normal, sabe? Aí se acostuma e esquece como de emagrecer. Assim? Você é uma varanda. Tá falando aí, cara? Tô falando. Eu tô falando. Que eu tô acho... falando que é legal, porra. É muito bom. Só agora, cara. É, pai. Tô falando que a gente se acostuma. Eu me acostumo já a olhar vocês e acho normal, sabe? Então... E não acha que entendeu que tá gordo. E isso é ruim, porque a gente se acostuma, né? Todo mundo se acostuma assim, né? Não, mas hoje em dia não é essa festa, não. Hoje em dia, se eu ficar comendo pra caramba, eu engordo também. Mas eu fiquei gorda mesmo, foi depois da segunda gravidez. E o obstetra ficava? O gajo. O gajo. Para de comer. O segundo filho não é igual ao primeiro. Tu vai penar. Eu falei, ah, que vou penar o quê? Emagreci rapidinho depois da box. Vou ficar rapidinho magra. Vou me atochar o rabo de sorvete mesmo. Cara, na gravidez eu tomava sorvete todo dia. Todo ai, maldito dia. Me entupia de sorvete. Aí tá aí, o sorvete tem até hoje. Até um sanduíche, isso pode ter um valor no dietas, pra mim, as privações alimentares, pra mim, elas são um sacrifício extremo. Quando eu penso assim, alguém fala, você está de dieta, automaticamente o meu cérebro fala assim, você tem que comer tudo que está na sua frente. Exatamente. Isso acontece mesmo com todo mundo. Cara, pois é. Cara. Eu entra penso assim, o alarme vermelho, pá, pá, pá, eu falo assim, eu tenho que me despedir de tudo que eu gosto. Despedida pré-dieta. É. Vou começar na segunda-feira. Não você dá consegue certo. Em 4 dias comer mais do que um ano inteiro. Exatamente. Porque tu almoça no box, lancha no McDonald's, janta na churrascaria, vai comer feijoada e cara. Faz brigadeiro. Cara, pois é, a gente tá tentando aqui em casa não, fazer dieta, só. Mas não consegue. Eu sempre... Aí eu sou a rainha do brigadeiro. Eu já tentei. Tudo meu leva brigadeiro! É verdade. Aí é bom pra caramba. Eu já tentei tudo que é tipo de dieta, né? Já fiz realmente quase todo tipo. Ah, da sopa, né? Da sopa? Da sopa, tu traça tudo. Essa parada de você. Vou começar segunda-feira é horrível, justamente porque liga esse alarme e você começa a comer tudo que deu maluco. Porque, ah, caraca, segunda-feira tá chegando e você tem que comer e não adianta nada que você engorda muito mais. É como se você estivesse no Green Mile, sabe qual é? Exatamente. Você executado, cara. Exatamente. Então vamos começar em outro dia da semana, hora não, pois. Não, dá no mesmo. Mas você tá tentando fazer isso, sabe, esse negócio de fingir que não vai fazer dieta, sabe qual é? Eu você tentou. Você tava, é. Eu só vou comer isso aqui porque eu quero só comer isso aqui. Aí alguém pergunta, você tá comendo só isso? Aí o seu cérebro te derruba, ele fala assim, não, tô de dieta. Fala isso, porra. Acabou, cara. Desce a cortina e tu tá na realidade. Tu tá privado então, de comer, cara. Então, olha só. Eu sempre pensei assim. Pô, esse negócio de marcar dia não dá certo. Por quê? Se você marca dia, você já tá dizendo pra você mesmo que você não quer fazer dieta, né? Porque eu tô marcando um dia. Por que que não? Por que não hoje, cara? Por que tem que ser amanhã e tem que ser segunda-feira? Então você já tá entrando na dieta na negação. Por isso que não dá certo. Aí eu falei assim. Só vai dar certo a dieta o dia que eu pegar o sorvete mais caro que eu puder comprar. E aí eu olho pra aquele sorvete, tomo uma colherada e falo assim, estou de dieta. E você joga o sorvete fora. Falei assim, só dá certo assim. Eu nunca tive coragem de jogar uma guloseima fora. Eu já tô aqui uma lata de leite condensado pela janela. Que isso? Você podia ter matado alguém. Mãe, chega esta bosta, não vou mais fazer nunca mais brigadeiro. Tá aqui, no dia seguinte comprei outro. Eu já fiz umas 100 vezes, sem sacanagem. Uma vez eu fui em Ipanema, numa loja de salgados, de massa, na Veronese. Faço propaganda porque é foda, Veronese. Aí, não vai fazer nada de propaganda. Vou sim, comi a vida inteira lá, é ótimo. Pizza de lá é ótimo. Aí eu comprei um torcido de presunto, que é um tipo um folheado com presunto pequenininho, né? Eu comprei meio quilo, sabe qual é? Que era pra... E é gordurame, o saco fica transparente, sabe qual é? Caraca, excelente. Já vim comendo andando pra casa. E aí, cara, eu não sei se eu tive algum gás, sabe? Alguma coisa assim, mas deu aquela fisgada no coração, sabe qual é? E aí, cara, liga a chave da hipocondria no máximo, né? Eu achei que partar foda, cara. Caraca, cara, eu cheguei no prédio, joguei a porra do torcido de presunto no lixo, fiz promessa que se eu não morresse, eu nunca ia comer aquela porra. Ah, é sempre assim. Ai, meu Deus. Aí fiquei em casa, esperando o momento que eu ia ter uma parada cardíaca. Ai, essa gal que eu vou. Não, aí esse dia foi um terror total pra mim, cara. Porque aí eu dormi no sofá da sala. Esse foi esse dia? A história do sofá? Aí eu fiquei, não, vou ficar calmo, não vou infartar. E aí, olha a loucura. Fiquei de bermuda e camiseta, porque falei, se eu morro, vai ser escroto. O nego entrar aqui, eu tô de cueca ou de pijama, né? Vou ficar prevenido. Já deixei a porta aberta, não tranquei pra facilitar a vida de quem fosse me resgatar. Ai, meu Deus. Cara, é muito hipocondríaco. Dormi em cima do braço, acordei com o braço esquerdo dormente, cara. Mas eu já acordei pensando, tô infartando. E eu me arrasto pra janela. Se eu olhar o céu, alguma coisa, sabe? Meu Deus! Eu tô empatando! Que isso, cara? Mas ela passou 5 minutos, eu não morri, eu comecei a, sabe? Eu não tô no... Ai, meu Deus. Caraca, cara. Não teve, uma noite que você achou que você tinha morrido, que tava sem energia? Eu era muito doente, cara. Pois é, que hoje, né? Mas tudo bem. E tinha uma vez, cara, que eu dormia, no apartamento que eu morava em Ipanema, sempre ouvia barulho da rua, né? E aí eu sempre dormia de televisão ligada. Cara, eu dormi, acordei a televisão desligada e sem nenhum som. E o quarto tudo fechado. Ai. Morri. Ai, escroto, morri foda. Ai. Aí fiquei com medo sinistro de ligar a televisão, ficar mudando de canal e só ter chuvisco, sabe? Uhum. Aí peguei o telefone pra ligar pra algum conhecido, pra ver se atendia, né? Uhum. Liguei, não chamou, cara. Morri foda, morri foda. Que escroto, sabe? Ninguém vai me buscar, fiquei desesperado. Fiquei de novo pra casa dos meus pais e minha mãe entendeu. Ah, graças a Deus. Ai, eu... Lisão tava lá passando pra ser nossa, sabe? Ele está curado disto, né? Eu curei isto com muito tapa na cara, meu. Vira homem! Vai morrer, vai ser a base das bolachas! Eu dormi uma vez e a cama que eu tinha na época era o espaldar, era de madeira. E eu dormi com a cara na madeira. Eu acordei sem dormente, sabe qual é? Porque eu pensou... Cara, eu acordei achando que tinha tido um derrame, sabe? E eu senti minha cara, eu não mexia direito. Eu, caralho, tive um derrame. Aí fui olhar pro espelho e eu meti a mão na orelha. E a orelha, cara, tava morta, sabe? Eu não sentia nada. E eu ficava torcendo a orelha, tá, pra sentir dor, sabe? E não sentia, cara, taxinha. E comecei a espetar a cara e não sentia nada, cara. Meu Deus, eu tô tendo um derrame foda, como é que eu vou fazer? Cara. Para com isso, que horror, cara. Sofrimento. Que sofrimento, cara. Deus, se tu me metia a namorada do maluco, volta e me olhava pra ele, o cara estava sem cor. Que isso? Quanto frio. Eu tava morrendo, cara, em algum momento. Eu olhava, mas que foi isto? Aí ele ficava com uma cara, não, nada, não. Ai, com uma cara idiota, não falava, ai, meu filho. Eu dava tapa na cara. Ah, mas o o Jovem Nerd que... também é assim. Toda vez que ele tem caganeira, aí ele fica desesperado. Ai, jovem senhora Jovem Nerd, vamos fazer alimentação saudável, por favor. Vamos comer direito. Aí fica toda aquela motivação, aí eu vou no supermercado, aí fico olhando as verduras, sabe, coloridas. Olha que lindo. Olha o melão, olha... Aí trago tudo aquilo. Aí uma semana depois já tá gordurame, bolo, chocolate. É sempre assim. Toda vez que tem caganeira, a mesma história. Até um sanduíche, isso pode ter um valor no... Eu tive um piripaque desse lá no Super-Homem, né, cara? Ah, porra! Eu já tinha passado por tudo aquilo, eu tava tranquilíssimo. O Alisson também, é. Ah, cara, fui correndo no banheiro que eu não queria perder o filme. Aí eu voltei correndo. Eu vou te falar isso. Aí eu cheguei... prepara o físico, cara. Aí eu cheguei, cara, mas eu corri muito, muito, muito, muito. Aí eu cheguei... Foi 10 metros. Calcule o muito do Jovem Nerd. Aí eu cheguei... Eu cheguei sem ar, né? Eu cheguei... Maratona. Aí eu comecei a... E o coração acelerado, óbvio, né? Aquela coisa. Aí eu comecei a me acalmar e tal, e o coração continuava acelerado. Caraca, que porra é essa, cara? Aí começa a suar frio, né? Aí eu comecei a ficar nervoso, pensei, será que vai acontecer alguma coisa e tal? Aí você começa a pensar, né? Isso era a parte que o Super-Homem tava resgatando a Lois Lane no navio que tava afundando. Eu tava aquela tensão e eu não conseguia prestar atenção no filme. Ai, cara. Aí, de repente, eu comecei a suar frio, aquele negócio de suar frio, né? E eu já desmaiei antes, eu sei como é que é quando você desmaia, né? Você começa a suar frio, sente enjoado, cacete e tal. E é quando a pressão baixa. Aí eu, caraca, pai, será que eu vou ter um ataque ao coração aqui, agora, sem ver o final do Super-Homem? Que merda, cara. Eu falei assim, não, eu não vou falar nada, vou continuar vendo o filme, não tá acontecendo nada. Mas peraí, assim, mas se eu morrer porque eu não falei nada, e aí eu tive um ataque do coração, e aí eu não vi o filme do final do Super-Homem, não vou ver Indiana Jones, não vou ver sei lá mais o quê. Olha não... só no que e aí eu falo, cara, não. Cara, quando você tá no desespero, cara, você pensa coisas sem sentido. Eu tava pensando nos filmes que eu não ia ver ao morrer. Olha só que filha da mãe, nerd, cara. Que ódio. Pensar na família. É! Thanks for all the fish! Cara, eu não sei. Solão. Era o contexto ali, eu tava vendo Super-Homem. Não sei, mas eu pensei nisso. Aí depois melhorou, não tive nada. Não. Foi só ansiedade mesmo. Até um sanduíche, isso pode ter um valor no... A última vez que eu emagreci bem, cara, foi um piripaque desse, sabe qual é? Tinha tido uma otite no ouvido médio. E tive que tomar 10 dias de antibiótico. O médico falou que tava saindo comida pela orelha. Ai, meu Deus. E aí, cara, eu tive que tomar 10 dias de antibiótico. E era na época que eu tava maluco por feijoada, sabe? Todo final de semana eu comia feijoada. Tava louco. E aí, cara, eu saí de 10 dias de antibiótico. A primeira coisa que eu fui fazer foi... Antibiótico o quê? Antibiótico. De novo, em perelê. Ah, eu te vi. Aí? Antibiótico? Sei lá. E aí, eu saí do remédio e eu fui comer feijoada. Cara, mas enchi o rabo de feijoada, ai, sabe qual é? Meu Deus. E no dia seguinte, fiz um churrascão pra comemorar, sabe qual é? Meu irmão. O fígado. Cara, no meio do churrasco, eu tive um treco, cara. Eu fiquei enjoado, tonto. Fui pro banheiro, sentia frio e calor ao mesmo tempo. Cara, olha, mas foi um diabo, cara. Ai, meu Deus. Eu fiz um cagaço tão grande nesse dia de morrer que eu passei, sei lá, 15 dias. Eu emagreci 3 quilos assim, pá! Eu passei, sei lá, uma semana comendo só frango com canja, sabe qual é? Arroz e frango. Depois eu fui ao médico, sabe? E fui ao médico já pedindo o exame de esforço. Falei, doutor, vou morrer, tô fudido, sabe? Acabou. E aí, cara, eu fiz uma dieta aggressive, emagreci, fiquei Biafra, sabe? Aí, cara, ficou magrinho, cara, muito bom. Ficou gatinho. Ficou no shopping. Mas que isso? Tu tá mais magro que eu, que derrota. Mas aí tudo é uma grande besteira, ninguém morre mesmo. Estamos aí, né? Foi. Esse negócio de dieta é muito engraçado. Toda vez que eu começo uma dieta, eu acho que é pra sempre. Pois agora eu vou levar a sério. Desta vez eu vou até o final. Tenho certeza absoluta. E dura uma semana. Não, mas a portuguesa, ela recentemente fez a dieta da Jennifer Lopez. Ah, não. Pois, olha isto. Estava eu me achando uma baleia. Tinha acabado de experimentar a calça que não coube, aquele sofrimento, aí fui, fiz um saco de pipocas no micro-ondas e fui ver a televisão, né? Porque quando você acha que está destruída, gorda, o que, que você faz? Ai, pois, agora não tem mais jeito, ferrou. Aí você come lá chorando, ai, mas que drogas da vida. E aí aparece lá um programa desgraçado lá das artistas antes e depois. E apareceu a Jennifer Lopez antes do sucesso. Eu sempre achei ela linda. Eu falei, ai, ela é tão poderosa, quem me dera. Pois, a mulher era numa barriga. Era mesmo. A maior era uma gordona de cabelo curto, igual de homem. Todo enroladinho. Pois a menina era um bicho feio. E aí aparece ela dançando, sabe, gorda, era muito engraçado. Jogando vôlei gordo, eu falei, mas que derrota! É, cara, ela tinha um rabo grande, só que não era bonita como é agora esse rabo. Era um rabo era espalhado. Toda desengonçada. Pois, depois que eu vi aquilo, eu falei, o quê? Se ela era de tabaranga e ficou gostosona, eu também posso. É, a melhor motivação. Eu emagreci 3 quilos, só porque Jennifer Lopez. Falei, agora eu vou fazer. Fiz a dieta lá dos pontos, ia contando os pontos, emagreci 13 quilos, mas aí o Azaghal destrói tudo. Azaghal. Por quê? Ah, ele começa, ah, vamos na pizzaria, só hoje. Ah, vai, só um churrasquinho, só um dia. Faz um bolinho. E depois você fez a dieta do Dr. Morte. Pois, emagreci 7 quilos em um mês, 7 quilos. É. Engordou 20 no... Assim, não, você conhece um doutor, que é o Doutor Morte. É o doutor que fala assim, você não precisa fazer exercícios para emagrecer. Tome estas bombas. Ele receita os remédios que o Oppenheimer usava no Projeto Manhattan. A pessoa fica você tremendo. Você explode por dentro. Você fica tremendo. Cara, olha só, ele tem que passar remédio pra você não tremer. Pra você não desmaiar. Pra você não desmaiar na rua. Olha isso, cara. Pois. Não, foi engraçado, mas isto foi uma medida de desespero. Eu falei, ai, gente, eu não consigo mais. Esta fome maldita, eu vou no médico. Aí fui neste médico, que era a última opção da minha vida. Aí eu chego lá, o médico tem um olho arregalado. Fala que nem um maluco. Ele não para de falar, frenético. Eu falei, ai, Jesus, este cara não está bem. Eu, meu querido, você que tomou do café da manhã. Aí o cara estava completamente descontrolado, não parava de falar. Eu não conseguia nem dizer o que eu queria, né? Ele não sabia se eu queria engordar, emagrecer ou morrer, sei lá. Uhum. Aí eu posso falar um pouquinho? Ele, sim, pode. Pois, eu só não quero sentir muito sono. Porque a minha mãe veio aqui e passou o dia inteiro na cama dormindo. Meu Deus, que amor. Que ótimo. Ele, então peraí. Aí rasgou a receita e fez outra. Então, peraí. Ai, cara. E é daqueles médicos que já tem receita pronta e que ele só vai riscando o que você não pode, sabe? Você não pode, isso pode, isso não pode. Até que pariu, cara. Médico fecha tudo. O Seinfeld fala disso. Ele fala assim, olha, calculo que vai me matar e aí volta um pouquinho. Eu cheguei lá e o cara tinha um bafo insuportável. Que isso? O Dr. Morte é um bafo horrível? Bafo de cocô. Era um bafão horrível. Ele foi me dar um beijo com manhaca na minha bochecha. E aí eu queria limpar e não podia. E que horror. Só conseguia limpar a bochecha. Tem que ser educado. E eu tava sentindo um cheirinho. Ai, falei, mas que bafo horrível. O que está acontecendo com este homem? Pois, comecei a tomar a porcaria do... Porcaria do remédio, eu ficava... O Azaghal, tu peidou? Ela tava com o nariz perto da boca. ficava de chiste, de piadinha. Fora que nesse período ela ficou insuportável. TPM 24 horas. Sabe qual era? Olha só, cara. Não podia falar nada, cara. Nada. Tudo era motivo de estresse inacreditável. Ai, meu Deus, cara. Ô, português, cala a boca! Cala a sua boca! Ninguém imagina, né? Portuguesa, pessoa tão alegre. Os ouvintes nem imaginam. Ai, Jesus, eu fui atacado, coitado. Ai, meu Deus, cara. Coitado do gajo. Mas você já fez uma dieta maluca também, que só comia ovo e alface. Lembra? Aí peguei uma perepa. Pegou um herpes na boca, sei lá. O ovo. O que ovo? Que, tudo agora tem cheiro de ovo. Tu passou a vida inteira comendo ovo? Não, pois. Eu fiz uma dieta que me passaram aquelas dietas de corrente. Meu Deus. Começa as pessoas na universidade. Desenvolveram esta dieta. Todo mundo está emagrecendo. Passa você também. Aí passa aquele papelzinho, passa essa dieta para mais 3 pessoas. Se emagrece em 1 mês. Essa porcaria da dieta tinha que comer ovo o dia inteiro, ovo cozido. Aí o primeiro dia, vamos comer. Tava gasosa. Né? Colesterol, mas eu tô. Aí no quinto dia eu vomitei quando eu vi o ovo. Ai, meu Deus. Foi só olhar o ovo que eu vomitei. E aí eu tive que viajar a trabalho, né? Fui pra São Paulo, trabalho, cheguei lá, peguei uma pereba na testa. Ai, meu Deus. Porque a minha imunologia estava lá no pé, quando essa dieta maldita. Peguei herpes na testa. Porque eu fico assim, ajeitando a franja pra trás. Aí fiquei passando a mão assim. Sei lá, a mão tava suja, né? Porque São Paulo é uma imundice. Olha! Olha, os nossos melhores clientes estão em São Paulo. Pois, mas a cidade é poluidaça. Eu chego lá, fico tossindo. Meu cabelo corrido, fica todo gosmento. Ai, Jesus, lá é muita poluição. Minha pele fica um caos. Mas São Paulo é ótimo. Mão. Ah, eu também adoro. Quando é pra divertir, não vou trabalhar. Ei. Pois, aí meu filho, a minha testa começou a arder. Ardeu, criou um caroço gigante. Fui ao médico, estava com herpes na testa. Tá vendo? E o médico falou que foi a dieta. Ai, meu Olha Deus. Aí, a imunologia estruturou. Até um sanduíche, isso pode ter um valor no Toda vez que a gente começa, a gente acha. Desta vez, vai, ou vai ou racha. E aí, o primeiro dia, tudo bem, né? O primeiro dia se sente muita fome, mas você está com força de vontade. É, não, exato. Desta vez eu vou. Esta fome não é nada. Meu estômago não manda em mim. Exato. Não, vou comer pra viver. Não viver pra comer. A gente... Vizinhas infernais. Ai, palhaçadas pela casa. Tem várias. Ai, boto foto, sei lá, boto foto magra pela casa, foto gorda. Exato. Pois, aí a primeira noite eu sonho que estou comendo bolo de chocolate. Comendo desesperado um bolo de chocolate. Aí eu acordo desesperada. Ai, não, no primeiro dia já furei tudo. Ai, mas que desespero. Aí eu acordo, ai, ai, ai, foi só um pesadelo, ai, que susto. Aí, no dia, sonho que estou comendo bolo de chocolate, brigadeiro, sorvete. Aí eu, ai, Jesus, ai, meu Deus, furei a dieta no segundo dia. Aí eu chego, ai, não, graças a Deus, já era um pesadelo. Aí, no terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, a mesma coisa. Todo dia sonho que estou a comer. No quinto dia, o limite. Ai, não, Jesus, estou a comer. Ai, quebrei a dieta. Ai, não, não. Foi só... Ai, Jesus, estou acordado. Isso acontece. Até um sanduíche, isso pode ter um valor nutritivo. Então, quando eu casei, logo depois que eu casei, eu falei, senhora Giovanetti, vamos entrar aí na vida saudável. Aí eu fiz uma daquelas dietas que... Daquelas paradas que você compra, aqueles pozinhos, sabe qual é? Não vou comprar. Os shakes. Pergunte-me como, exatamente. Emagreça, quer emagrecer? Pergunte-me como. Exatamente. Emagrece teu bolso, teu idiota. Eu também caí nessa. Exato. Entrei nessa história. Vamos lá fazer um shake, né? Vamos substituir o seu café da manhã por um shake. Vamos substituir o seu jantar por um shake que vai tomar no c... Então, aí dizem pra você que você vai tomar um milkshake. Não, e a pessoa chega pra você e fala assim, você quer emagrecer? É agora? é agora que você tomou essa decisão pro resto da sua vida? Você quer mudar de vida agora? Aí, aí eu falo, quero porra! Assina 30 cheques, toma aí, vamos lá! Caraca! Era uma motivação assim mesmo, cara. Que pariu. Aí você topa a primeira vez, acho uma merda. Ai, que gosto tem de estar azedo? Olha, eu acho que está também azedo. Não, é que você tem que botar fruta junto. Aí tu bate fruta, só vai piorando. Aí tu vê só jogar tudo por privada é baixo. Não, então, eu fiz a dieta por 4 meses e perdi 10 quilos. Fiz a parada direitinho. Não é pra substituir todas as refeições, mas eu fiz lá o... Eram duas refeições, é. Eu fiz lá o esquema e funcionou, né? Realmente dá certo, né? Só que foram 4 meses de infelicidade e choro. Ele ficou infeliz. Era assim, o relógio, cara, era meu melhor amigo. Eu não conseguia parar de olhar pra ele. Era uma paixão pelo relógio, era assim. Olha, são 9:30. Então, às 10:45 eu posso fazer o meu lanchinho da noite. Aí você fica olhando. 9:30. Lanchinho da noite, entenda. 2 biscoitos de água e tal e ricota, né? É engraçado, sabe o que parece? Parece um gigante na Terra miniatura que pega um biscoitinho, sabe? Aqui, é verdade! Parece aquele mini biscoitinho. É a dieta, né? Do gigante. Aquela, sabe, tudo fica desproporcional, muito engraçado. A barrinha de cereal, é tudo fica... Ai, e aí você tem que botar um punhadinho disso, um punhadinho daquilo no prato. É bom você comendo um pires logo, que você acha que tá comendo pra cacete. É, aliás, isso é um macete real. Se você comer em prato grande, você tende a encher mais o prato. Ah, com certeza. Se você comer em prato pequeno, você tende a ir mais vezes na mesa, né? É, pode ser. Não, mas geralmente você não... Cara, olha só. Esse papo de coma pouco, que o seu organismo não precisa dessa... Isso é bullshit, cara. Se o nosso estômago não pudesse alargar, não alargava. Se alarga, pode. Qual é? Não tem essa história, não, cara. Ai. Você tem reserva de energia, cara. Tô maluco. Cara, vão ter médicos mandando e-mail. Presta atenção, Cristo, isso é errado, é brincadeira, isso é sarcasmo. Olha só, presta atenção. Até um sanduíche, isso pode ter um valor no... Então eu emagreci em uns 4 meses, eu emagreci 10 quilos, fiquei felizão. E aí, nego que tinha lá no trabalho, né, que eu tinha acabado de casar, né? E casamento é uma parada aqui, né? Todo mundo fala, né? Casou, engorda, né? Pois. E eu emagreci 10 quilos logo depois de casar. Cara, nego chegava sério pra mim. Sério. Fala assim, cara, tipo, tudo bem no seu casamento e tal? Sabe? Você tá com algum problema? Sério, cara, nem ficar preocupado. Claro, porque além de você estar magro, você estava com uma cara de derrotado. Ah, é, exatamente. Eu tava infeliz. Você tava com quase chorando. Exatamente, era exatamente assim que eu tava... Aí depois ele começou a furar a dieta, né? Não, que cara, ele ficou muito infeliz. A melhor coisa da dieta é chutar o balde da dieta. Ah, cara, a Coca-Cola depois de... Ah, que pariu, cara, a melhor... Guys, sobe, vai abrindo os seus canais, sai pelo nariz, chora. Olha, cara, que reencontro. Outra coisa que o Jovem Nerd odeia é a minha tentativa de motivação. Não. Fica muito bem. Motivação pra dieta é uma escrotidão, cara. Ele odeia. Porque as pessoas tratam você como se fosse uma criança. Olha só, eu vou tirar o seu prazer de viver, mas vai ser muito divertido. Não tem, cara. Não existe motivação. Eu tento fazer com que não, é porque assim. Eu não gosto quando tentam me explicar coisas como se eu estivesse no pré-escolar e a tia estivesse explicando como é que faz as coisas. Né? E aí um dia eu tinha brigado com a Agatha porque ela tava tentando me motivar. Eu falei, não quero falar sobre dieta. Aí saí de casa brigado, né? Aí ela foi, ligou na TV e tava passando desses programas de dieta. E ela ficou rindo meia hora porque entrou um personagem animado, né? No meio da tela. Como é que era? Cara, eu nem lembrava disso. É. Oi, eu sou o senhor aminoácido. O senhor enzima. O senhor enzima. Aí o tararéu, eu funciono assim no corpo. Aí ela, tipo assim, ela lembrou dessa parte. Ela começou a rir pra cacete porque era essa coisa de tratar você que nem um idiota, né? Cara, ele fica puto que eu... Olha, Alexandre, os nutrientes, as calorias, não sei o quê. Eu já sei essa porra, cara! Porque eu sei tudo, cara. Eu sei o que engorda, o que emagrece, o que faz bem, o que faz mal. Eu tô sabendo, né? Eu tô sabendo. Foda! Pois, mas como estamos a ver estes programas de daquela Nas Diet. Ah, Nas... Mas... Pra escrotizar os gordos. Ai, mas eu não é pra emagrecer, pra escrotizar só. Mas é. Oh, tem um programa da TV a cabo que é a da Nazi Diet, que a gente fala. Essa mulher, cara, tinha que morrer obesa imensa, cara. Então é o seguinte. Porque ela chega, ela tem um momento do programa que ela bota na mesa o que a pessoa come numa semana. Ela escrotiza isso. A pessoa. Aí, sabe, ela bota barril de óleo. Cara, vai tomar no c... Vou botar a comida daquela mulher, vai ser bonito. Só pasta, lavagem e... e soja, que é uma esponja sem sabor. Não, olha só. Eu entendo a visão dela, é que ela faz um tratamento de choque, né? Ela quer chocar as pessoas pra ver se elas dão aquele estalo, né? E ela pega... Não, e ela pega uma galera que também bota um litro de óleo pra fritar um ovo, né, cara? A galera escrotinha mesmo. A gente viu, é, foi, era isso mesmo. E aí... Ela, eu entendo a terapia dela, é de choque. Só que ela faz questão. Parece que ela tá escrotizando de sacanagem. Ela, mostra teu cocô, ela cheira o cocô da pessoa, seu cocô tá fedido. Não faz o cara fazer lavagem e fica, ó, tua merda tá saindo. Jovem Nerd ia ser assim. E enfiar o tubo no cabo dele ia ficar lá, não sai nada, não sai nada ainda. Que mentira. É muito escroto, cara. Ela cheira. Os cocôs na tampoeira. Mas o problema, olha só. Ai, cara, que não. Ele falou, olha, você está podre. Deixa eu ver esta língua. Não. Aí a língua. Aí são aquelas línguas do Ren and Stimpy, né, cara? Com um pedaço de madeira, um prego, uma mosca, né? Ai, que nojo. Olha só, eu entendo a terapia dela. Só que ela tem uma parada. Ela cuida, ela trata da pessoa como se ela estivesse comendo de sacanagem. E não fosse uma doença, né? Uma parada, um bicho, um negócio que... Entendeu? Olha, então olha, assim, olha a ira do gordinho. O magro, uma pessoa que nunca foi gorda, não pode falar que o cara é gordo, que tá de sacanagem. Porque ele não sabe o que é. Que pra ele não faz nenhum esforço pra ser magro. Entendeu? É, tá certo. Que tem gente que tem um metabolismo acelerado e tal, e o cara come qualquer coisa e não engorda. É, sabe? Não engorda de ruim. Pra esse cara, é fácil ser magro. O gordo come a mesma coisa que esse cara come e engorda. Ah, não. O gordo come mais. O gordo come mais. Tá lá, cara. É que o gordo vai... Ele vai aumentando o tamanho do estômago, ele vai ficando com mais fome, mais vontade de comer, óbvio, né? É. E mil outros motivos que também que ele tem. Mas o magro, que nunca... É que nem o cara que nunca fumou, fala assim, pô, larga esse cigarro aí, é tão fácil, sabe? Não é, pois é. Não é tão fácil assim, né? Eu tenho motivação, seu colega. Esse programa é só uma merda, cara. Cheirar cocô, qual é o objetivo disso? Eu não posso fazer isso. Primeiro, eu não faço exame de fezes. Me dá o remédio mais forte que você tiver, eu tomo. Eu faço que isso é voltar pra era das cavernas, cara. Ah, você não faz exame de fezes. Não. Como não assim? Cago no tapoé. É no jornal, cagando no jornalzinho. Eu só vou ao banheiro na privada, dou descarga com as costas, quando eu levanto já tá tudo certo. Você não dá tchau pro cocô? É, só parece que morreu um gambá no banheiro, né? Você tem que olhar o cocô pra ver se tá tudo bem, os médicos falam isso. Tem que olhar. Se for em forma de sundae, ou se é cocô bolinha, ou se é... O cara na televisão disse que... Hoje dá-me forças, cara. O cara falou que o certo é aquele cocô S, sabe? Que ele vai saindo em forma de S. Ai, meu Deus. Quem falou isso? O cara que disse, que falou isso. O Dr. Oz. Dr. Oz, da Oprah. Dr. Evil, né? Ele é que é o formato do intestino que ele falou, vai fazer um S. A Oprah estará a fazer maior campanha para emagrecer. Ah, mas por ela é mole. Ah, até é? Emagrece 3 injeções, a mulher é seca. Olha só, a gente fala, a dieta mais eficaz do mundo é a dieta dos milhões. Ou seja, o cara é um mega ator, vai fazer um filme do cacete, vai ganhar 20 milhões, tem que emagrecer 30 quilos. O cara, ó, emagrece assim. Porra, pra ganhar 20 milhões, você não emagrecia? Você não emagrecia? Duvido. Agora você tem que editar Nerdcast, fazer versão resumida, arranjar anunciante, meu irmão. Ah, vai, me deixa comer os Doritos, cara. Ai... Que susto, me deixou comer. Achei que era o Derico. Que isso? Pele surda agora? Ai, pô. Apolônio! Até um sanduíche, isso pode ter um valor no... Mas sabe qual é a principal motivação pra dieta? É fazer a ginástica junto. Lógico. Pois é. Toda vez que eu começo na ginástica, eu vou empolgadíssima. Eu, desta vez, é pra valer. Aí eu começo a gostar. Estou tão bem, estou tão disposta. E eu não sei o que acontece. A maior motivação pra dieta, cara, é saber que um dia essa merda vai acabar, cara. Eu, quando eu entro numa dieta, é automaticamente, o meu objetivo é o dia que ela vai acabar. Não importa se eu tá magro ou mais gordo. Eu vou poder comer novamente. Exato, né, cara? É difícil. Por isso que eles falam que a melhor não é a dieta, é a reeducação alimentar, né? Eles falam que... Ah, mas eu sempre falo isto. Não, eu só me educando. É isso que eu queria fazer. Educado na mesa, eu não preciso me reeducar. Então, porque a ideia é que você se acostume a comer de uma maneira mais saudável. É isso, é verdade. O monte deu opções. Falou, olha aí, come, filha da... Enche o rabo de comida. Aí agora não pode mais. Agora você tem que se reeducar. Vai ser uma decisão de cada um. Nos alimentos tem coisas pra te viciar. É por isso que é cada vez mais difícil fazer a dieta. É igual o cigarro, vai te viciando, tem produtos pra viciar. Não, mas não é só isso, né, português? A gente também... Gosto de... que nós somos. É, que mas você experimenta um brigadeiro e nunca mais tu quer parar de comer isso. Cara, mas o corpo humano, ele é escroto, porque ele te sabota, né? Porque ele registra o teu maior peso como sendo o ideal. Por isso que é tão difícil emagrecer. Ele fala, 100 quilos, aí... O corpo não erra, cara. Ele registra o maior peso... Cara, não é possível, cara. Olha os médicos ouvindo. Tem ali, cara. É, explodir. E aí, quando você começa a emagrecer, no início é fácil. Quando você começa a emagrecer, né? O início é mais fácil. Depois, o que acontece? O teu corpo te sabota, porque ele diminui o metabolismo, que ele fala, fudeu, tô morrendo, sabe? É, tem alguma coisa errada acontecendo. E ele, cara... É emergência! Ele deixa o teu metabolismo muito lento, por isso que é mais difícil depois. Porque ele vai, cara, sabe... Doutor Drauzio Varela. É, foi doutor Drauzio Varela. Até um sanduíche, isso pode ter um valor no Eu, se eu não fizer ginástica, eu não consigo fazer dieta. Pra mim, está relacionado. Porque senão eu falo, poxa, vou comer pouco, mas não vou suar. Não vai adiantar nada, eu prefiro me matar na academia. Depois chegar a comer menos, aí eu acho que está a fazer efeito. Mas e se a pessoa só malhar, será que emagrece? Não, sem comer que nem um porco, mas comendo normal. Mas só, o que é comer normal? Malhar é bom de qualquer jeito. Não é só pra emagrecer, pra ter saúde, seu corpo ter disposição, etc e tal. Então não tem como fazer mal malhar, mesmo que você esteja sem fazer dieta, né, cara? É bom malhar. Até um sanduíche, isso pode ter um valor no diminuir a quantidade de gordura. Gordura, né? Meu problema não é nem a gordura. Meu problema... são os doces. Vocês têm que provar o brigadeiro da portuguesa. Não existe um brigadeiro igual ao da portuguesa. É o brigadeiro. Ela bota alguma coisa lá que eu não sei. Fora o brigadeiro, o Brownie 8000. O Brownie 8000 é demais, cara, que a gente faz. O Brownie 8000 tem uma história toda por trás dele. Ah. Nós estudávamos num colégio em Ipanema, de frente pra praia. Desculpem aí qualquer coisa. Escroto. Nesse colégio tinha um brownie que era fantástico. Ah, era o meu sonho. Eu ia pra escola pra comer isso. É, era sinistro. Só matava aula depois do recreio. Esse brownie, cara, a receita era secretíssima. E aí, meu irmão, eu encontrei com um cara do colégio há pouco tempo atrás e esse cara falou, descobri a receita do brownie da dona Olinda. E aí passou a receita e a gente fez sem pena. 4 tabletes de manteiga. A parada é agressiva. Uma lata de Nescau. Não, a gente fez sem piedade, cara. Não precisa untar nada porque o negócio é tão gorduroso. Cara, é mesmo. Cara, é mesmo, ele é uma massa oleosa, sabe? Ele não gruda em nada. A gente fez, comeu, mas foi uma orgia de chocolate quente, cara. Ah, todo mundo se deliciando, época de colégio, que maravilhoso. E eu cheguei a comprar papel celofane pra embrulhar, porque no colégio eu não embrulava o papel celofane, né? Que luxo. Aí a gente resolveu fazer as contas. Meu irmão. Quando a gente terminou de fazer as contas, a porra do brownie tinha 8000 calorias. Brownie 1000. Cara, o nosso brownie. Mas se ele é tão oleoso, o cocô deve ficar ótimo, né? Ah, que ótimo, né? Tá loucura, né? Anal, né, Agatha? Não é, mas é que você deve ser escorregando, velho. Tá escorregando? Uma lavagem que ele faz, né? Não, pelo só. O negócio que ele escorrega só até o estômago. Dali, meu filho, ele fermenta. Exatamente. Vai pro coração. Mas o brownie 8000 é maravilhoso. Depois a gente deixa aí a receita e quebra do nome de vez. Ai, que sacanagem. Até um sanduíche, isso, pode ter um valor no... Pois aí eu parei a pensar no... Eu, Azaghal, nós temos que pensar no grande motivo que faz a gente comer. Esse é o momento autoajuda, né, cara? Existe alguma coisa que faz a gente escambiar pra comida, né? Eu já descobri o que é o meu. O quê? Falta do dinheiro? Não, não, é fome. Só isso, é simples. Não é só isso. Aí eu fico, não, alguma coisa me faz, né, vai me levar até a geladeira, né? As pernas, né? Aí eu, pois, estávamos numa viagem de Curitiba ao Rio, 12 horas pra pensar qual era o motivo. Não, quando estava voltando só uma hora pra chegar no Rio de Janeiro, eu, Azaghal, descobri. Descobri porque estou gordo. Teve um ensaio. Já descobri qual vai ser a minha cura. Não, eu acho esse testemunho é um negócio importante. Porque pode ser que algumas pessoas também compartilhem disso. Os malucos. Eu estava pensando qual a causa e o que me faria, né, vencer isto. Uhum. Eu lembrei que a minha mãe sempre fala que eu nasci raquítica. Olha. Nasci magrinha, muito esmirrada. Que ela teve problemas lá na gravidez. Que a placenta dela lá teve, sei lá, metade estava necrosada. Sei lá como é que se chama esta bosta. Os devem estar malucos. Ai, cara, deve ser. Sei lá como é que fala. Um pedaço da placenta estava morto. Sei lá o que aconteceu. E aí o alimento não ia pra mim. Sei lá o que acontece. Que eu nasci muito magrinha, esmirradinha, de fome. Ai, meu Deus. Pô, dentro da barriga da minha mãe, eu senti aquela fome inacreditável, porque não era bem alimentada, eu nasci raquita. E aí, o que ficou no subconsciente? Você tem que comer, senão você vai morrer. Olha, cara. Jovem Nerd, isso é sério, cara. Olha. Olha, regressão, cara, que ela fez. Aí. Olha isso. Regressão a 120 por hora, né, cara? Aí eu, pois, no meu cérebro, acho que eu tenho que comer, senão eu vou morrer. Coma. Você vai morrer. Coma mais, desgraçada, não é o suficiente. Pois, é por isso. Aí eu disse, e agora? Como vou controlar? Como eu vou dizer para o meu cérebro que não preciso mais comer, que eu não vou morrer? Aí eu tive uma ideia. Eu falei, eu tenho que forjar que estou dentro da barriga da minha mãe. Aí eu falei para o Azaghal, vou pegar numa banheira, encher de clara de ovo. Ai, meu Deus. E vou mergulhar dentro dela. E vou ficar lá. Você pode mais. A sua placenta é saudável. A sua placenta é saudável. Você está bem nutrido. Não precisa comer mais nada. Você é feliz. Ai, meu Deus. Você não vai morrer. Você não vai morrer, você está bem. Ora, peraí. Aí você renasce, né? Aí eu renasço. Matrix, sabe? Isso aí, está claro. Cara, eu espero que os nerds não façam isso. Ao mesmo tempo, uma loja de doces portugueses, né, cara? Vou fazer uma gema.